Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está com sono aí, diga amém. Ao teclado impediu o amém. Dê as mãos ao seu irmão, vamos falar com Deus. Vamos preparar para ouvir a palavra mais um pouco. Aí na galeria também, vamos fazer um clamor, querido. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio da adoração. Igreja que ora, igreja cresce. Igreja que ora, vê o milagre de Deus. Vamos orar? Quem sabe você deseja uma cura e esse é o momento de você ser curado. Você precisa ser liberto. Deus vai te libertar. Diga assim comigo: Pai querido. Mas diga com vontade, diga: Pai querido, em nome de Jesus, eu estou neste lugar para te adorar. Vem, vem e me abraça. Diga mais uma vez: vem, Senhor, e me abraça. Eu preciso de você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós imploramos que o Espírito profético que está aqui desde cedo se manifeste intensamente nessa hora. A tua palavra vai ser lida, vai ser explicada, e nós imploramos diante da cruz que a tua glória seja derramada sobre nós. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, e encha-me da tua glória, enche-me do teu poder, para que o teu povo saia alimentado deste lugar, alegre, disposto a testemunhar do seu nome e com poder e autoridade. Venha o Espírito Santo dos quatro cantos da terra e inunde este lugar, assim como o Senhor fez recentemente lá na América, ó Pai. Faça entre nós. Que o Senhor derrame o teu Espírito e que multidões posso sentir o desejo de vir a essa igreja de manhã, tarde e noite para receber da sua glória. Faz como da primeira vez. Faz como antigamente, Senhor Deus. Nós estamos disponíveis. Senhor, retira toda a barreira desse coração. Toda alma trancada agora será destrancada. Todo ser que está frio, Pai, que o Senhor possa aquecê-lo, fazê-lo transbordar da sua alegria e da sua graça, em nome de Jesus. Dá um abraço gostoso na pessoa que está do seu lado e profetiza algo bom para ele. Bênção de Deus. Amém. Profetiza algo bom. Em seguida, toma o seu assento e abra no livro de Êxodo, capítulo 19. A gente vai recorrer outra vez ao livro de Êxodo, porque nesse capítulo uma história linda é narrada. Êxodo, capítulo 19, eu estou usando a tradução Almeida, Corrigida e Fiel. Capítulo 19, se você encontrou, diga glória a Deus. Versículo 10 diz assim: ora, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte. Ao terceiro dia, o Senhor vai descer sobre o monte aos olhos de todo o povo. Eu queria ter visto isso. Ah, eu queria ter estado lá. Versículo de número 16, do mesmo capítulo. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Vale destacar, quando a Bíblia diz Monte Sinai, na verdade é uma cadeia de montes. A gente não sabe dizer a qual deles é o Horeb, né? É uma cadeia de montes. Deus se manifestou naquele local de uma forma incrível. Versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai, toda a cadeia de montes fumegava, porque o Senhor descera sobre ele fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo monte tremia grandemente. Versículo 19 e último dessa primeira parte diz: e o zunido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Palavra do Senhor, que os nossos corações estejam em abertos, escancarados, para que Deus possa falar aos nossos corações. A minha intenção ao recorrer a esse texto é destacar que há um caminho que deve ser percorrido para que a gente possa experimentar Deus de forma muito intensa. Há um desejo no coração de Deus que é revelar-se aos seus escolhidos. Deus pode ser sentido, Deus pode ser experimentado, e nós fomos chamados, nós pertencemos ao grupo daquelas pessoas, daqueles seres que foram chamados para sentar à mesa com Ele, com o Senhor, com o Todo-Poderoso. Amém? Nós fomos chamados para gozarmos de intimidades com Ele, de sermos íntimos e sabermos o segredo do coração do Senhor, do Todo-Poderoso. Então, o nosso objetivo é mostrar o caminho que você deve percorrer para que a sua existência seja visitada poderosamente todos os dias. Não é algumas vezes, todos os dias, pela graça de Deus. E esse caminho é delineado, é mostrado, é revelado para nós através dos grandes movimentos de avivamento. Os grandes movimentos de avivamento marcam ou aconteceram em épocas, marcam a presença de Deus, né? Foram momentos onde Deus se fez presente de forma plena, completa, integral, né? E por isso, nesses momentos, nesses movimentos, Deus fez coisas incríveis. O livro de Êxodo narra um desses moveres de Deus, um desses avivamentos. E eu diria que esse foi o primeiro grande soprar do Espírito Santo na vida do povo de Israel. E como eu estava dizendo, os grandes movimentos de ação de Deus revela o caminho que a igreja deve percorrer para ter um encontro pleno com Deus. Repito, você não foi chamado para ser um crente distante, você não foi chamado para ser um crente frio, você precisa ser uma tocha pegando fogo. E é possível viver todos os dias pegando fogo. É possível viver todos os dias abraçado com o Pai. Amém? Glória a Deus. Não é só nos cultos que a gente tem que viver isso. É todos os dias. Você precisa dar um beijo nele e abraçá-lo. Você beijou ele hoje? Não, já beijei ele hoje. De vez em quando eu me abraço e dou um beijo no Pai, porque Ele está presente conosco. E a gente vai então conhecer o caminho, as estações que a gente deve percorrer para ter esse encontro poderoso com o Senhor. E como eu estava dizendo, o relato do Sinai mostra ou revela-nos para nós o nascimento de Israel como Estado. Na minha percepção, ali nasce Israel como Estado, como nação, porque nessa experiência do Sinai, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, Deus entrega a Moisés a constituição desse novo Estado teocrático, debaixo da direção do Senhor. Ali nasce o Estado de Israel, e nasce pela manifestação de Deus. Eu não estou me referindo a Israel de hoje, eu estou me referindo a Israel relatado no texto bíblico, amém? Tem crente que diz assim: Israel é o povo de Deus. Querido, o povo de Deus é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, reconhece Jesus como Senhor e Salvador e anda debaixo do domínio do Senhor. Nós somos povo de Deus. Nós não éramos, diz o apóstolo, mas em Jesus fomos feito povo de Deus. Então você tem direito pleno, você é filho, filha de Deus. Então diga comigo: eu sou povo de Deus, povo natural, amém? vindo do Senhor, em Cristo, nós fomos transformados em nação santa, em povo escolhido, em povo propriedade exclusiva do Senhor. Mas antes da gente falar ou relatar o caminho que você deve percorrer, me permita compartilhar algumas coisas iniciais. Primeira coisa, de certa forma eu já disse, os grandes avivamentos somente se tornaram possíveis porque a igreja da época orou, clamou, implorou a Deus. Deus precisa ser clamado, Deus precisa ser chamado em nossas reuniões. E há um momento que Ele vem como uma grande onda e envolve a igreja. Os avivamentos foram essas ondas enormes vindas do céu e trazem alegria, trazem vida, trazem libertação e cura. Uma outra coisa importante de ser guardada aí no seu coração, e nós falávamos hoje de manhã, as pessoas que mais presenciaram, o agir de Deus, elas foram responsáveis por gerar essas ações divinas. As igrejas mais visitadas pelo Espírito Santo são elas que geram essas visitações. Nossas atitudes, nossas escolhas geram a manifestação do Senhor, atraem a presença de Deus. Logo você precisa clamar, invocar, querer a manifestação de Deus, e então o Senhor vem e se manifesta, e quando Ele vem, é algo lindo e maravilhoso. O grande problema é que parcela da igreja de hoje parece que vê Deus à distância, né? Você crê em Deus, você já ouviu falar sobre Jesus, mas você não tem uma relação apaixonante com Ele. Há crentes que são apaixonadíssimos por Deus, né? Vive uma lua de mel com o Senhor todos os dias. Quem casou aqui? Quem é casado aqui? Você se lembra da lua de mel? Maravilha. Meu casamento. Glória a Deus. Vou tomar até uma água aqui. A minha ânsia no casamento era ouvir o pastor pregar. Terminar logo a bênção e ir para a bênção. E nada, queria ir para a festa, ficar com todo mundo, ficar beijando todo mundo. Que nada, queria ir para onde? A lua de mel. Você pode viver uma lua de mel com o seu Senhor todos os dias. Não se conforme com o pouco, Deus tem muito para dar à igreja. Então, o que você deve destacar é que as ações nossas, as ações tuas, podem atrair o mover de Deus ou não. Por isso que o culto é muito sério. Muito sério. Deus é gracioso, sim ou não? Sim. Deus é amoroso, sim ou não? Sim. Mas Ele tem princípios estabelecidos. E esses princípios não podem ser quebrados, se você quer senti-lo plenamente. Não é qualquer coisa que eu ofereço a Deus, não é qualquer adoração que eu celebro ao Senhor, não é de qualquer forma que eu me aproximo de Deus e entro no templo. Caramba, alguns de nós estamos esquecendo disso. Alguns já dentro nesse espaço sagrado, e antes de adentrar, está falando coisas que não deviam falar, ou contando piada de mau gosto, ou até falando mal do irmão. Aqui não tem isso, amém? Glória a Deus. Ele está vendo. Ele está ouvindo. E aí depois você entra nesse lugar. Esse lugar é santo. E para Deus se manifestar, você precisa cumprir os pré-requisitos estabelecidos com Ele. Quando a gente adora a Deus de qualquer forma, podemos estar apresentando fogo estranho. E Deus rejeita fogo estranho. Deus quer coisas que estão de acordo com a vontade dEle. Primeira estação que você deve percorrer para que a visitação do Senhor seja plena na sua vida e você deixe de ser um crente distante e se torne um filho próximo, é que a gente aprende olhando para o evento do Sinai, a epifania do Sinai. Que palavra complicada é essa? Expressão grega significa manifestação lá no Sinai, manifestação divina. A primeira estação que a gente percebe é que só se experimenta o intenso mover de Deus se em contrapartida houver santidade e dedicação da nossa parte. Anota esse binômio aí, santidade e dedicação. Quer sentir a glória do Senhor, quer ser visitado todos os dias, quer ser alimentado pelo próprio Senhor, você precisa buscar a santidade e se dedicar ao Senhor. E isso está claríssimo na experiência do Sinai. Deus estava se revelando a Moisés, e Moisés era um camarada com uma intimidade enorme com Deus. A Bíblia descreve que Moisés falava cara a cara, ou Deus falava cara a cara com Moisés. Você não vai perceber esses relatos tão costumeiramente no texto sagrado. Moisés era alguém especial, escolheu estar com Deus. Escolheu caminhar com Deus, escolheu se dedicar ao Senhor, e em contrapartida, Deus o tinha como amigo, assim como Abraão. Então Deus se revelava, Deus estava visitando Moisés lá no monte, o povo estava ao pé do monte, olhando de longe, e o texto bíblico diz que a cadeia de monte pegava fogo, tremia, havia um relâmpago. E o texto descreve que era a voz de Deus. Deus estava falando com Moisés, mas quando eu não tenho uma espiritualidade sadia, eu não entendo a voz de Deus. Eu nem escuto, eu fico dependendo do outro para entender a vontade de Deus. Fico entendendo do irmão para entender a Bíblia. Por quê? Falta-me comunhão com Deus. Se você for alguém de comunhão, seus olhos espirituais serão abertos. Amém? E você vai discernir o que é espiritual, mas é só através de comunhão. Não é através do estudo, né? Eu tenho uma série de estudos, de títulos, mas eu quero dizer para você, eu conheci Deus através de uma relação pessoal com Ele. O conhecimento humano não te faz entender as coisas espirituais. Você só vai entender as coisas espirituais se for próximo a Deus. Ainda digo mais, viu? Eu tenho moral para falar, porque eu também sou doutor, né? Eu quero dizer, se você experimentar o conhecimento demasiado dos homens, sem comunhão com Deus, você pode ter visões deturpadas acerca de Deus. Quer ter a melhor conhecimento de Deus? Seja um crente que coloca a cara no pó, que esteja orando, que esteja participando das rodas de fogo, que esteja nas células, que esteja buscando a presença de Deus, e aí o mistério não lhe será mistério, porque Deus se revela aos escolhidos. Amém? Deus se revela aos escolhidos. Aí Moisés estava lá no Manaus com Deus, recebendo do Senhor, e o povo querendo subir ao monte. Aí Deus diz assim para Moisés: desce correndo, o povo não pode subir, o povo tem que santificar. E aí Deus disse para Moisés: diga ao povo que se santifique, lave suas roupas. Eles estavam no deserto, se prepare, porque no terceiro dia eu vou me manifestar a eles também. E aí está, quer ver Deus, ao terceiro dia se santifique. Aprenda a esperar o mover de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O viver de acordo com os princípios divinos gera a presença de Deus. O viver de acordo com os princípios divinos gera a presença de Deus. Então, se você quer intensamente experimentar a presença do Senhor, você tem que desejar ser santo. Eu não estou dizendo que você deva ser como Moisés, como Elias, deveria ser o nosso alvo. Mas eu não estou dizendo que para você ver Deus, você tem que ser como esses camaradas. O que você tem que ter, o ideal é que fosse, mas o que você precisa é condição inegociável, é uma palavra feia chamada condição sine qua non. Já ouviu isso aí? Pastor é velho pra caramba. Meu Deus do céu. Não obstante, sine qua non, ei Jesus, expressão em latina, ou seja, é condição inegociável que não pode ser deixada de lado. Você precisa desejar o Senhor. Você até pode não ter uma vida santa, não exalar ainda essa santidade, mas tudo começa no desejo de querer Deus. Por isso que eu insisto, a nossa carne deseja Deus, sim ou não? Não. Ela precisa ser doutrinada, precisa ser colocada na cruz. Se você deixasse governar pela carne, agora você estaria, sabe aonde? Lá em Nogueira, no Sesc, ou lá na piscina aquecida do seu condomínio. Você estaria pescando, porque a nossa alma quer o quê? Churrasco. Amém, glória a Deus. Ó, o pessoal aí se entregando aí. A nossa alma quer churrasco. Se perguntar para a tua alma, olha, tem um maná fresquinho chegando, mas tem uma picanha mal passada, a tua alma vai dizer o quê? Picanha mal passada. Você vai até correndo para não perder a picanha mal passada. Mas quando a alma é tomada pela graça de Deus, você dá uma picada, uma pitadinha lá na picanha mal passada, na linguicinha, mas corre para pegar o maná, porque sem maná não se agrada a Deus. Você precisa desejar o Senhor. Quando a gente vê a vida de Wesley, nosso grande mentor da Igreja Metodista, a gente vai perceber que em algum momento da vida dele, ele foi visitado poderosamente por Deus. Isso se deu lá em 1638, dia 24 de maio. Mas quando você busca mais a fundo compreender como que essa experiência se dá na vida dele, você vai perceber que o Wesley já estava alguns anos indignado consigo mesmo. Ele era pastor anglicano e se via longe do Senhor. Teve uma viagem que ele fez da Inglaterra para evangelizar os índios lá nos Estados Unidos. E no meio da viagem, as viagens eram longas, houve vento, tempestades, e o Wesley ficou desesperado. Ele foi levar salvação e não tinha certeza de salvação. E a história diz que ele estava extremamente desesperado, começou a clamar o perdão dos pecados, se eu morrer, eu não tenho certeza da minha salvação. E aí, só para encurtar essa história, porque há um elemento lindo nessa história que merece ser guardado. Aí, ele ouviu cânticos vindo do porão do navio. Ele pensou assim, caramba, como é que alguém pode cantar e celebrar a Deus, tocar violão, bateria, e uma tempestade, a morte batendo a porta. E aquele cântico levou, e ele encontra um grupo de irmãos chamado Moráveis, irmãos que gozavam de comunhão com Deus, tinham intimidade com o Senhor, buscavam a Deus verdadeiramente. E o Ezra ali é impactado pela primeira vez com uma manifestação divina. Então, antes de 24 de maio, ele vive momentos turbulentos, mas havia um desejo no coração dele, até que esse desejo o levou a experimentar a chuva, a enxurrada de Deus. Você tem que desejar, você não pode se acostumar a uma vida qualquer. Você foi chamado, insisto, para ser alguém próximo de Deus. Segunda estação que você precisa parar para receber a graça de Deus, não um pouquinho, mas muito. Os nossos cultos podem ser verdadeiras enxurradas da manifestação de Deus. Pode haver milagres. Eu tenho certeza que nesse exato momento Deus está curando corações. Alguém, depois do culto passado, disse, pastor, eu estava chorando o culto inteiro. É Deus atuando. Eu tenho certeza que durante nossos cultos, pessoas vão ficar desesperadas, aguardando o pastor dizer assim, ó, perguntar quem quer aceitar Jesus. E essa pessoa vai aceitar Jesus. Os nossos cultos podem ser um Monte Sinai todas as vezes que nós reunimos. Segunda estação, eu preciso confiar plenamente em Deus. Olha que Romanos capítulo 8, versículo 39 nos diz, abra sua Bíblia, confere. Crente tem que usar a Bíblia. Vamos lá. Romano, já trouxe a sua Bíblia? Quem trouxer a Bíblia vai ganhar um bombom da pastora Márcia. Amém? E quem não trouxer, paga dois bombons. Bombom bom, hein? Não vem com bombom de garoto, não, hein? Sofisticado. Glória a Deus. Importado, aquele da Suíça. Tinha uma irmã numa das igrejas que eu pastoreei, uma vez por ano, pastor Guto, ela ia para a Suíça. Ia para a Suíça. E quando ela ia para a Suíça, eu sabia que o presente era bom. E quando ela chegava, pastor, eu pensei no Senhor, passei na chocolateria, lembrei e eu trouxe isso para o Senhor. todos os anos que eu fiquei naquela igreja, sete anos abençoado com chocolate suíço. Chegava em casa, tinha que guardar, porque todo mundo queria comer. Na mesma hora, as filhas mais agregadas, e eu guardava alguns para comer nas madrugadas sozinho. E havia uma companheira fiel, a minha bacê, Fanny, que já está com o Senhor, por assim dizer, eu creio. Ela era convertida. Tudo que é meu pertence ao Senhor, amém? Tudo que é nosso pertence ao Senhor. Glória a Jesus! E a minha companheira e as crianças diziam assim, não pode dar chocolate para cachorro que faz mal. Eu comia e ela botava a linguinha para fora e deixa para lá. Estou me denunciando, pode estar assistindo por televisão agora. Certeza absoluta de que Deus é Deus. Romanos 8, 38, 39 diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, não importa o nome dele, se é parrudo, o anjinho magrinho, nem os principados, nem as potestades, e aqui Paulo está se referindo à força de Deus e das trevas, nem o presente, nem o porvir, altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora abre Efésios. Efésios 3:20. Ele revela o Deus que você serve. Então você precisa confiar. 3:20 diz aí, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Você quer sentir o mover de Deus, você tem que possuir essa certeza de que Deus é Deus, que não há outro além dele, de que nada pode contra as palavras estabelecidas pelo Senhor, nada pode tirar aquilo que Deus estabeleceu sobre mim e sobre você. É esta fé, é esta certeza que gera milagres. Para sentir o poder do Espírito Santo, às vezes eu tenho que esperar um bom tempo. Eu tenho que clamar, eu tenho que acreditar. A Bíblia diz, se nós pedimos, o Pai nos daria o quê? O Espírito da promessa. Eu tenho que clamar, eu tenho que invocar, eu tenho que resistir, ter resistência para aguentar os tempos de frio que vão chegar. Principalmente aqui nessa terra. Deus, como é bom, me viu chegando aqui, me trouxe o calor para o calor ficar comigo este tempo, até que eu me acostume, amém? E como Deus é providencial, você deve estar reclamando do calor e Deus está falando, é para o pastor se adaptar. Daqui a pouquinho eu sopro neve, oh glória a Deus. Aleluia, confiar. E aí eu fico na espera, eu entro no processo de busca e não paro de clamar enquanto a resposta não vir. Você precisa ter o quê? Resistência. Terceira estação que você deve percorrer para receber o fluir e a graça de Deus. E mais uma vez, eu esqueci de apertar o play aqui do meu pronome. Oh, Jesus Cristo, louvado seja Jesus. Vai dando glória a Deus aí, querido. Viver compromissado em revelar a Deus ao mundo, em dar glória a Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Anote em algum lugar. Quando a gente analisa a vida dos crentes que viveram sob o influxo dos ventos, dos grandes avivamentos, a gente percebe que essas pessoas, em algum momento, elas se conscientizaram. Perceber o chamado de Deus para anunciá-lo a esta terra. Eles ouviram o chamado de Deus e disseram, sim, Deus precisa de você para fazer algo extraordinário nesta terra. E ele não vai usar anjos, ele vai usar a igreja. Então, querido, se conscientize, você foi chamado para revelar a glória de Deus a esta terra. Dizer para os enlutados, dizer para os entristecidos que há uma saída e esta saída é Jesus. Você não foi chamado para contar historinhas. Compartilha o que a palavra de Deus diz com as pessoas. Se conscientiza disso. As pessoas que mais receberam o poder de Deus, que mais foram visitadas pelo Senhor, eram pessoas completamente dedicadas a Deus. Eu te vou fazer uma pergunta. Deus vai abrir o coração para alguém que não é dedicado à obra dele? Para que, que Deus vai te levantar de madrugada para orar se você não é alguém de oração? Durante anos, eu pertencia, alguns aqui devem ter pertencido, a uma grande corrente de oração que nós orávamos pelos países da janela 1040. E durante anos, mais de 30 anos, junto com alguns irmãos, pela madrugada, insistindo que Deus quebrasse as correntes de sistemas, sistemas econômicos opressores que impedem o livre anunciado o nome de Jesus. E nós orávamos, eu fazia parte de uma corrente, eu quando me dobrava nas madrugadas na minha casa, eu acreditava piamente que comigo havia uma multidão de várias línguas, no mesmo horário, clamando pelo mover de Deus. A gente clamou, batemos, parecia intransponível. Alguns sistemas, parecia que eles não iam cair, caíram todos. Amém? Você pode aplaudir Jesus? As notícias que a gente recebia é que a igreja era perseguida, em alguns países não havia nenhuma igreja. Quando o sistema caiu, igrejas enormes se reuniam nas cavernas, igrejas enormes estavam edificadas, e aí eles clamavam por pastor e por missionário. Deus ouve a oração da sua igreja. Resistência, dedicação. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Creio que Deus... Eu já falei, de certa forma, isso. Não vai abrir o seu coração plenamente para aqueles que, mesmo que sejam crentes, não se envolvem de corpo e alma na sua missão na igreja. Se você quer presenciar um grande derramar do poder de Deus, você necessita estar no campo de batalha, lutando a favor do reino. Lembre-se, uma grande manifestação de Deus só acontece quando nos conscientizamos que eu devo, como igreja, clamar e atuar, clamando aos céus e implorando que o vento venha sobre nós. Pastor, eu tenho buscado os dons espirituais. O que você faz na igreja? Nada. Para que dons espirituais? Simples assim. Concorda? Pastor, eu gostaria de ter o dom de cura. Ora para alguém. Não. Ah, eu sou tímido. Pede pelo meu dom de coragem, né? De ousadia, para quebrar essa timidez. Se envolve, Deus vai dando ferramentas para a igreja. Se coloca na brecha pela igreja. Se coloca no monte de oração pela catedral. Você vai ver que os anjos vão te visitar. Você sabe por quê? Que tem mais irmão? Tem irmãos que contam mais testemunho do que outro. E a gente fica assim, até desacreditando. Caramba, só acontece milagre na vida dele. Sabe por quê? Ele está no campo de batalha, querido. Está lá na frente. Quem precisa mais cuidado de Deus? Quem está no campo de batalha lá na frente ou quem está lá no final, na cozinha, batendo papo? Hein? É quem está o quê? Lá na frente do campo de batalha. E quando você está no campo de batalha na frente, você vê mais milagres. Você vê coisas impossíveis acontecendo. Porque Deus batalha nossas guerras. Deus faz o extraordinário. Eu tenho certeza que as narrações bíblicas que revelam as manifestações poderosas de Deus na vida de Israel, derrotando fortes inimigos, essas manifestações foram vistas para quem estava lá na frente, lá no campo de batalha. Quem estava lá atrás deve ter perguntado assim: o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Ah, você está lá atrás. Quando você está na frente do campo de batalha, você vê a manifestação de Deus. As pessoas da Bíblia, que mais experimentaram o agir de Deus, foram aquelas que se disponibilizaram para Deus. Pedro é um exemplo. Gideão, está lembrado de Gideão? Era um qualquer. Deus o chamou e ele disse o quê? Sim. Antes ele não via milagre. E de repente, com 300 homens, ele venceu milhares de midianitas. Por quê? Se colocou na brecha, se colocou à disposição do Senhor. Eu quero terminar lhe perguntando: você quer a visitação de Deus? Você quer ser um crente comum ou um crente louco? Desculpa a expressão. Eu estava lendo agora, ontem, um texto do Billy Graham, um dos maiores pregadores, e a oração do Billy Graham era: Senhor, faça com que a igreja seja conhecida como loucos. Porque os loucos fazem a tua vontade. Em algum momento, o povo dessa terra olhava para a igreja e chamava de louco. É maluco, é crente maluco. Esse crente é zonzon, tem algo errado. E aí Billy Graham dizia: torna a igreja outra vez sendo vista por esta terra como uma porção de maluco, malucos pelo Senhor, tomados pela graça de Deus. Você não pode ser normal. Psicamente, sim. O que eu estou dizendo normal, eu não estou falando de estupros psicológicos nem psiquiátricos, eu estou falando que você não deve seguir o curso normal, porque nós não seguimos o curso normal do rio, nós seguimos o rio de Deus, a vontade de Deus, o querer do Senhor. E o querer do Senhor é o seguinte: olha, vai lá, olha para aquele vale de ossos secos, profetiza sobre o vale de ossos secos. Isso é o normal de Deus. Te pergunto, o normal do mundo tem essa agenda? Dá para orar para o vale do osso seco? Você tem alguém que está passando mal, as últimas, o normal do mundo é: liga para o bombeiro, liga para o médico. Deus diz: coloca a mão e ordena a bênção. Esse é o normal de Deus. Você vai lá, ordena a bênção, depois você chama o bombeiro. Primeiro você ordena a bênção. Amém? Esse é o normal de Deus. Você vive sob essa normalidade divina ou você é alguém frio? Então eu lhe pergunto, o que você faz na igreja? Você sustenta esta obra? Dizimista é receber sempre a visitação de Deus. É incrível que a gente conversa com todos os dizimistas, eles repartem os milagres que Deus faz com pouco, com muito. Deus é incrível. Deus é extraordinário. Deus falou: você não vai passar fome, você vai ter o pão, você vai ter o que é necessário para viver bem. Você está fazendo algo pela obra de Deus, sim ou não? Ah, pastor, eu já estou velho, então já está pronto para ir para o céu. Vou falar com o anjo aqui agora. Vou ligar para ele. Alô? É o Miguel? Os católicos chamam de Rafael também, não é isso? É Rafael! Você quer lá? Tem umas irmãs aqui que estão dizendo para mim que elas estão velhas demais. Velha é pano de chão, querido. Não tem mais força, estão preparados para ir para a glória. Querido, você ainda tem tempo de frutificar. Ah, eu sou jovem demais, estou buscando a minha profissão. Encara o chamado de Deus. Prioriza Deus. Você vai ver o resultado lá na frente. É sério, querido, prioriza Deus, estabelece na sua agenda Deus como prioridade, se envolve na igreja, Deus vai te fazer passar no vestibular, você vai estudar também, mas dê prioridade a Deus. Deus vai te honrar lá na frente, porque Deus honra quem é fiel. Glória a Deus. Então, não inventa desculpa. Você está se dedicando: ah, eu tenho filhos pequenos. Ah, não venha com essa. Pegue o seu filho, eu sei que é difícil. Traga o neném, vem para a célula. O neném está fazendo barulho na igreja, não tem problema. Pode as crianças fazerem barulho, não há nenhum problema. Não incomoda o pastor. Eu quero teu filho, a tua filha aqui. Amém? Daqui a pouquinho ele se acostuma. Minha mãe tinha um jeito assim, divino e pedagógico de me fazer ficar quietinho na igreja. Eu já contei aqui? Conto na próxima vez que meu tempo foi embora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?